Cássio Júnior. Cássio Júnior. O Estouradinho. O Estouradinho. Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça. Admite aí, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta logo pro seu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta logo pro seu meio. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. Sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Repertório novo, atualizei de novo. Paredão tem seu nome rosa, paredão miudinho. Simone vem, vai. E para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça. Admite aí, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta logo pro seu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta logo pro seu nego.